Cinderela. Era uma vez um homem muito rico e viúvo que tinha uma linda filha. Pensando no futuro de sua filha, o viúvo rico resolveu casar-se novamente. Infelizmente, acabou casando-se com uma mulher invejosa e má, que tinha duas filhas também invejosas e más. A partir de então, a menina começou a sofrer muito. Passou a ter de vestir roupas velhas e feias. Teve de trabalhar de madrugada até a noite, lavando e cozinhando. As irmãs faziam de tudo para magoá-la. Como estava sempre suja, as irmãs passaram a chamá-la de Cinderela. Certo dia, porém, o rei promoveu uma festa que deveria durar 3 dias e convidou todas as moças do reino, a fim de que durante a festa o seu filho escolhesse uma noiva. Quando souberam da festa, as irmãs de Cinderela ficaram muito contentes e obrigaram a menina a arrumá-las com os mais belos vestidos. Cinderela desejava muito ir à festa, mas não tinha roupa adequada e, além disso, sua madrasta não havia permitido, fazendo-a trabalhar até tarde. Cinderela então ficou em casa chorando de tristeza. De repente, eis que surge uma fada madrinha para ajudar Cinderela. A fada transformou seus trapos num vestido bordado maravilhoso e de uma abóbora fez surgir uma linda carruagem luxuosa. Cinderela foi na carruagem toda contente para o castelo. Ela deveria voltar para casa antes da meia-noite, hora em que o encanto terminaria. Quando Cinderela chegou ao palácio, todos ficaram encantados com a sua beleza. As irmãs não a reconheceram, tal era a sua formosura. O príncipe dançou só com ela. Cinderela estava tão feliz que não percebeu o tempo passar. Quando deu meia-noite, ela saiu correndo da festa. O príncipe tentou acompanhá-la, mas não conseguiu. Na saída, Cinderela acabou perdendo seu sapatinho de cristal. O príncipe, apaixonado pela moça, recolheu o sapatinho e disse: "A jovem em cujo pé couber esse sapatinho será minha esposa." Nenhuma moça tinha um pé tão pequeno, nem mesmo as meio-irmãs de Cinderela. Finalmente, quando chegou a vez de Cinderela provar o sapatinho, o mesmo lhe serviu perfeitamente e o príncipe reconheceu nela a sua amada. O príncipe então levou Cinderela ao palácio, onde se casaram e foram felizes para sempre.